Jeez. Quarteto, quatro loucos, bichos escrotos, rap do povo, cheio de fúria, não é loucura. Calma aí, a viatura, levando o colado que não tem cultura. O crime é cabuloso nas ruas, muitos morrendo, outros nascendo rá. Que merda, eu sentado na cadeira do bar, vendo o mundo girar, os manos se lascar. Cotidiano assim mesmo, irmão, alegria, tristeza, abafados da periferia. Então, o sistema é quem traz a violência, a pobreza, gerando as consequências. Falta informação, realidade, um pivete com uma arma na mão. E o culpado não são os seus pais, pode até ter errado alguns anos atrás. Deixa pra lá, o fim de tudo isso é triste. Quem conhece favela e invasão sabe que pilantra morre com oitão na mão, na cinta, pistola, calibre 12, não importa. Quem fala aqui, quer obter resposta. Posso até ser patriota, mas não sou idiota. Meus pais sempre falaram, tudo que vai volta em sua frente ou em suas costas. Daí e daí, antes município zero, no presente o caos. E hoje, quarteto MCs e tal. Mas o problema do Brasil é político, imprevisível. Em fazer melhorias, essa situação é uma covardia. Rebelião de detentos com vírus HIV. Eu me pergunto o que vocês pretendem fazer? Vou educar o meu povo, vou deixá-los morrer. Resgatados pelo rap, quarteto. O que passou, passou, você viu, pato. Resgatados pelo rap, quarteto. Resgatados pelo rap, quarteto. Pra valorizar o respeito, todos os direitos de ser cidadão. É muito difícil, estou sonhando acordado. O pensamento é um relógio, isso é óbvio, tá tudo errado. É muito lógico, cansado, cansado o meu povo está. Favela chora o sangue derramado. Estou falando do que vocês veem. Cenas do Brasil que aparecem na TV. Muitas mentiras, poucas verdades. Nós somos os repórteres trazendo as verdades do noticiário. De política em política, várias catástrofes, alguns perdendo a cabeça, ficando desesperados. Epidemias está presa ao passado. Tentar te lembrar, alguns anos atrás, Fernando Collor, mais rico, pobre, passado pra trás. O futuro chegando, trazendo quantas doenças. O câncer matando, aguente as consequências. O dinheiro é pouco, não dá pra te sustentar. Os problemas da vida vão te atormentar. A minha mente estima, relento, honestidade. Não tem estigma, mas tô falando a verdade. Estamos calmos, braços escaldados. Quatro anos depois estão aí, apalpando nossos ombros, enfim. Chegou a hora de se humilhar. Palavras maliciosas, já querendo ganhar. Vou alertar essa nação de um recente fato. Desse sistema incoerente já estamos fartos. Poder para o povo pobre, não vou ficar calado. Sou bem humilde, mas também sou bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Resgatados pelo rap, quarteto. Resgatados pelo rap, quarteto. O que passou, passou, serviu pra aprimorar. Resgatados pelo rap, quarteto. O que passou, passou, serviu pra aprimorar. Resgatados pelo rap, quarteto. O que passou, passou, serviu pra aprimorar.